Por muito tempo, eu vivi enjaulado dentro de uma muralha sem grades. Basta você raciocinar que religião mata, mas Cristo dá vida. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e tribulados, e eu vos aliviarei. O fardo é leve e o jugo é suave. Vai pensando que é mamão. É assim que funciona. Vai vendo. Minha mente é atordoada, pensando constantemente. Eu que sempre me entreguei e confiei em tanta gente. Pensava que a igreja era o caminho certo. Me enganei, vacilei, mas meu instinto estava certo. Um homem que fala bonito é tipo um bicho solto. Parece bela ovelha, mas tá por dentro como porco atrasalado. É sagaz pros frente que arrasta seu dialeto. Não me engana, tenho visão de águia. Mas aí se liga que aqui o papo é reto. Vou discernir seu espírito, não queira ser o esperto. Falsários e atrasalado querem me embargar. Mas tô bolado, fica de não pode me acusar. Senhor, como se tem multiplicado. Os meus inimigos são muitos que se levantam contra mim. Mas creio que cairão mil a meu lado. Estarei diante de ti. Não adianta essas falácias, a mente tá nervosa. Um monstro se despertou, não sinto o poder das rosas. Que brilhava no jardim, acabou seu contraste. O efeito marionete que fazem do baluarte. Vários de mim ainda vão se despertar. É só questão de tempo, basta você raciocinar que estão passando para trás. Não sou religioso, mas se a verdade prevalece, eu falo dela bem disposto. A paisana demônios veste terno, são mercenários enganosos que falam do evangelho. Mas aí seu vacilão, a máscara vai cair. É só questão de tempo, para tudo se cumprir. Os meus inimigos são muitos que se levantam contra mim, mas creio que caem.